Aí veio o inglês. Ele pegou e disse, God save the Queen. E aí ele se jogou. Mas o avião ainda estava muito pesado. Aí um do grupo do Texas levantou e disse, lembrem do Álamo. E empurrou o mexicano. Você me fez errar. Desculpe. Eu nunca errei esse alvo antes. Jack, é melhor irmos. Você tá brincando? Eu tô com fome. Não tem comida aqui. Melhor sairmos, Jack. Parece que sim. Não pode deixá-los ir. Quanto devemos, hein? Nada, rapaz. Vá. Deus os proteja. Obrigado. Esperem. Você vai deixá-los sair daqui? Vão. Andem na estrada. Não nos pântanos. Obrigado. Cuidado com a lua. Sim. Mas que diabo foi tudo aquilo? Eu sei lá. Mas vamos pra estrada, ver se achamos alguma coisa. Cuidado com a lua. Tá, eu sei, Jack. Vamos ou eu vou congelar. Pra onde é que a gente vai? Ah, qualquer lugar. Só quero ficar longe do tal cordeiro massacrado. E pra onde, Kessler? Pra Disneylândia? Certo, eu lamento, mas eu vou achar alguma coisa. Tá falando sério? Você viu? Cara, ele joga até dado. Não podia deixá-los ir. E deixar todo mundo saber. Esse assassinato. Então é assassinato. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bicudo? Caralho, velho, que merda, cara. Foi maneiro, porra. Não, foi horrível. Caralho, que bosta. Tô dando um joinha virtual pra você. Nossa, véio. Que horrível, velho. Pô, qual é, cara? Não é nem internéticos. É internet, idiota. Tá 3 anos fazendo essa merda, não sabe até hoje como é que é a frase. Nunca sou eu que grito, então tudo bem. Vocês devem estar dando pra escutar aí como é que tá a minha garganta. Peguei uma desgrameira aqui que eu não tô conseguindo curar de jeito nenhum. Então ainda tô rouco. Então, infelizmente, não posso dar um bom dia internet, mas pra gente não ficar sem um bom dia internet, teve isso aí. Só tem tu, vai tu mesmo. Esse quem vos fala é o Calaveira, rouco parecendo um pato, e está comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, e eu sempre preferi as transformações do Garoto do Futuro. Ah, véi, você tá de caralho, pô. Que te deram pra esse braço, véi? Comigo aqui também é o Miote. E a minha frase de abertura já foi também, né? Era o quê? Tinha a ver com essa porra dessa transformação, caralho. Ué, pode falar, cara. Não, porque eu ia falar que eu acho a do Crepúsculo melhor. Nossa senhora. E tá comigo aqui também a Melena. E é o melhor filme pornô que eu já vi na minha vida. Cara, fácil, velho. O melhor diálogo. Total, uma das melhores situações ali naquele filme. Olha só, interneticos, aguardabilíssimo, faz assim mesmo, aguardabilíssimo, aguardadilíssimo, eu não sei como é que é igual. Aguardadilícia. Aguardadilíssimo, aqui no Delícia, Jurassic... cara. Delícia. Aguardadilíssimo, cara, eu tô falando, velho. Aguardadilíssimo aqui no Jurassic Cast, vamos falar hoje sobre o lobisomem americano em Londres. Cara, minha voz tá muito merda, velho. Eu tô me sentindo a Regina Casé, cara. Foi enrabado pelo lobisomem, cara, é isso. Paguei um boquete pro Beuzebu, velho, pra tá com a garganta assim. Soon. I feel Eu vou falar pra vocês que é um filmaço, mas puta que filme merda, velho. Caralho, é um filme merda, mas é um filme bom pra caralho. Eu vou falar pra vocês, mas é um filme merda. É merda pra caralho, é merda, é merda. Ele é daqueles que é tão ruim que dá a volta e fica bom, velho. Ele é merda, puta que pariu, ele é merda. E olha, se for pra ver no HD, então aí que vai ficar mais merda ainda. Mas vale ver, vale ver, vale ver. Vale, vale demais, né? Por isso que a gente tá falando aqui. Tem curiosidade as pampas desse filme. Esse filme é um espetáculo, é um dos maiores filmes de terror já produzidos por Hollywood. E é mesmo, com certeza. É tido como um dos marcos da maquiagem em Hollywood. Cara, um filme e aspecto técnico maravilhoso. Elenco, puta que me pariu. Então é isso aí, internet. Com a minha voz de taquara rachada, hoje a gente vai continuar falando sobre Lobisomem Americano em Londres. E quebrando o protocolo rapidinho, a gente vai pros recados do Jaiminho e nós voltamos logo após isso. Recado do Jaiminho. Faz tempo que não fala, né? Ele tá perdido. E eu quero ouvir um amém só de quem foi pra Disney, vai. Amém. Levantando um dedinho virtual pra você. Obrigado. Eu sou de Tangamanga. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais os recados do Jaiminho. Você que estava com saudade desse momento merchandise do Jurassic Cast. Tem muito tempo, hein? Tem tempo que a gente não faz, porque nós mudamos a maneira de fazer merchan no Jurassic Cast. Mas este momento é tão épico que ele pede de novo pra presença dos recados do Jaiminho. Mas é rapidinho, viu? Você não precisa ir enfiar o dedo no rapa, querer rasgar, não. É rápido, coisa rápida. Não precisa mandar e-mail. Ai, não tem recado de Jaiminho. Vou parar de ouvir. Ai, caraca. Seguinte, temos novas camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Olha só que beleza. É do Capitão Yo, né? Não. Ainda não. Vamos fazer uma do Capitão Yo? Nem fudendo. Vamos. Deu uma ótima ideia. Nem fudendo. Olha só, véio. Se você quer uma camiseta do Capitão Yo, bota nos comentários. Quero camiseta do Capitão Yo. É, antes assiste o que é o Capitão Yo e vocês falam. Te espero para ver se você vem. Esse mês agora de outubro está sendo lançado o filme da biografia de um dos grandes ídolos do Jurassic Cast, que é o Tim Maia. A gente já fez um programa inteiro sobre ele, Elo Perdido. O link está aí no post. Se você não escutou, foi um dos melhores programas que a gente já fez de todos os tempos. E a gente não podia deixar de homenagear o nosso grande ídolo Tim Maia numa camiseta. E que camiseta, viu? Que estampa. Eldis de Paula novamente aí esculachando geral com a estampa. Tem a cara dele com aquele cabelão Black Power que ele usava nos anos 70, né? 80, não sei, acho 70. Anos 70. Escrito dentro dela: tudo é tudo e nada é nada. Porra, uma das grandes frases do filósofo Tim Maia: tudo é tudo e nada é nada. Com uma letra assim, rebuscada, estilo anos 70. Certinho, perfeito. Agora eu quero saber o seguinte: agora que eu vou saber quem é que é fã do Jurassic Cast mesmo, entendeu? Porque eu boto aqui um desafio de todo mundo que comentou lá no Elo Perdido do Tim Maia, dizendo que foi um programa sensacional, que o Tim Maia era ótimo, que o Tim Maia não sei o quê. Eu quero ver agora você comprar essa camiseta. Final do ano, já estamos em outubro, você já pagou tudo que você estava devendo, todas as contas. Agora é a hora que você vai gastar seu dinheiro com as coisas que vão te fazer bem e você vai se sentir bem. Isso que o filme da estreia dia 30. Pô, o filme estreia dia 30, cara. Dá pra você comprar agora e ainda receber e ir pra estreia do filme com a sua camiseta Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Só você vai ter, vai bater de inveja lá na galera, e se alguém perguntar onde você compra, ah, Jurassic Cast, não sei o que, pau, podcast, olha aqui e tal, não sei o que, não conhece, entendeu? Já faz isso. Essa camiseta é de quem é realmente fã do Jurassic Cast. Se você é fã do Jurassic Cast, e eu sei quantas estão sendo vendidas, e agora é um desafio. Se você é fã do Jurassic Cast mesmo, você vai comprar essa camiseta. Se você é fã do Tim Maia e comentou lá no, nossa, adoro Tim Maia. Tim Maia é ídolo, Tim Maia é... Quero ver agora, provar. Prova agora, compra aí, rapaz. Tira aí o cartão da carteira agora, acessa aí. Fiction Corporation .com.br, procura as camisas do Jurassic Cast, clica aí no link e vê, vai comprar agora, rapaz. Pra te ver cantando, quando a gente ama, pra pensar em... Lembrando sempre que as canecas do Jurassic Cast estão disponíveis lá na TheMagicBox.com.br. Tem a DeLorean na Belina, tem a do Thundercats. É uma porrada de caneca, uma melhor que a outra, e meu irmão, é o que há. Vai vir final do ano aí, dezembro, querer dar presente pros colegas de trabalho. Olha que presente bom que é uma caneca. Acessa aí, magicbox.com.br. Olha aí que maravilha. Delícia, cara. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Redes sociais do Jurassicast, jurassicast@gmail.com, nosso e-mail, @jurassicast, o Twitter e o Facebook. facebook.com/jurassicast e o nosso grupo também. Agora tem uma novidade legal, o Google Plus. Tem uma página, nunca tinha arrumado o nome, agora tá arrumado. G Plus, não sei o quê, Jurassicast 1980. Quem quiser procurar, o link também tá no post. Acessa lá, entra na comunidade, a gente atualiza lá as coisas. E também temos agora o Instagram do Jurassicast. Olha aí, pra que serve? Botar as fotos que a gente faz de nossas viagens, dos eventos que a gente participa, das pré-estreias, né, que a gente tira o pessoal que é convidado nosso, né? Olha aí. Das postagens também que a gente faz, a vitrine, botar muita coisa aí. A partir da semana já vai ter postagem aí aparecendo. Então segue lá a gente também no Instagram agora. Estamos conectados com o mundo, rapaz. O negócio é internet. Agora é o seguinte, não adianta nada disso, a gente tá em todas as redes sociais, etc. Se vocês não ajudarem a divulgar o programa, gente. Não ajudarem a divulgar os vídeos no que a gente bota no YouTube. Eu tenho certeza de que um monte de gente que escutou o último Elo Perdido lá, mostrando lá os meus gritos de terror, não viram o vídeo, cara, que a gente fez. Não adianta a gente fazer vídeo, a gente fazer um monte de coisa e tal, se o pessoal não ajudar a divulgar. Se a gente segue a gente nas redes sociais, viu que a gente divulgou alguma coisa e tal, dá um RT, compartilha, curte. Gente, não custa nada pra vocês e pra gente ajuda pra caramba, beleza? Quero fazer um pedido também pros ouvintes, que tem um amigo meu que o pai dele tá com linfoma e ele precisa de sangue. Aqui em Brasília, São Paulo e Bahia. Então serão os ouvintes desses três lugares. Para doar sangue de qualquer tipo, um homem precisa pesar mais de 60 quilos, a mulher mais de 50, não comer comida gordurosa no dia anterior, não tomar bebida alcoólica em menos de 72 horas e ter tatuagem mais de 6 meses. Se tiver, claro. Esse amigo meu, ele falou que também pode premiar alguém, assim, fazer um sorteio, quem ajudar o pai dele nesse negócio. Ele quer sortear um boneco, um action figure, o que for, né? Seria o boneco do Walter White do Breaking Bad. Olha aí, excelente, hein? Ele vestido lá com aquele uniforme do Vamos Pest, né? Eu quero que as pessoas se conscientizem que não é só pelo prêmio. É pra ajudar a pessoa que tá com a doença, né? Não pode esquecer, Miotti, que quando for doar, a pessoa tem que falar que tá doando pro paciente Yoshio Takano. E os endereços eu vou colocar no post também, tá? O endereço certinho onde for doar. Em São Paulo tem uma unidade em Santo André, uma unidade em Guarulhos, uma unidade na Vila Olímpia e outra unidade no bairro da Liberdade. Acessa aí o post desse programa e se informa aí. E, cara, vamos fazer essa doação, um gesto de amizade. O Miotti aí tá com esse amigo aí que tá passando por essa situação. Quantas vezes a gente já não pediu coisa pra vocês? Vamos ajudar com mais essa coisa aí, doando. Lembrando, paciente Yoshio Takano, o nome, as informações estão todas aí no post. Quando fizer a doação, manda uma foto, um escaneado do recibo que você fez pro meu e-mail. Não sei se é do Jurassicast não, manda pro meu e-mail mesmo, que tá aí no post, leonardomiotti@gmail.com, que eu vou selecionar todo mundo, faço sorteio e a gente divulga no próximo programa. A gente quer um prazo de 15 a 20 dias, tá? Pra fazer isso daí, porque ele precisa urgente. Então, gente, é uma pessoa que tá passando por uma dificuldade agora, um amigo do Miotti, um conhecido nosso aí, vamos fazer essa bondade, uma boa ação. Também vou apelar pro final do ano, Natal está chegando. E de quebra, quem sabe você ainda ganha aí o belo boneco do Walter White. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. filhote. Ah, porra, não. Cara, agora que eu fui ver, essa porra é o pé da letra mesmo. Ai, cacete. É o título inteiro e o que tá em parênteses. Un-American. Un-American. Un-American. Un-American. Un-American. Where you off in London. Woff, woff, woff. É porque o cão, ele faz woff, woff. Woff, porra. Não tem U aqui, tem L, porra. Tem woff. Tá aí o que tá em parênteses. Original título. Eu adoro título. Título. Quando ele fala título, eu acho tão fofo. Parece uma criança falando inglês, título. Filme de 1981. Brunão, em todos os aspectos técnicos, é um filme impecável, né? Impecável, maquiagem fantástica, a direção corretinha. Mais ou menos. Não, a direção é correta sim. Os de atores, ele tirou o máximo, cara. Tirou lei de pedra. Porque, assim, os atores são péssimos, horrorosos, ridículos e enterraram a carreira com esse filme. Porque não é possível que tenham conseguido fazer mais alguma coisa. Não, não. Com a mulher, não. A mulher recebeu o filme e fez filme pra caralho. Ela, inclusive, fez Os Vingadores, viu? Ah, é? Que? A Jenny, a Guter lá, a Guter. É. Vó de quem? Eu acho que ela era uma daquelas... daquele pessoal do conselho que falava com o Nick Fury. Ok, passou despercebido, né? Cara, esse filme é dirigido pelo John Landis. A gente já falou do John Landis aqui quando a gente falou de um filme fantástico chamado Um Príncipe em Nova York. Ele é o diretor de Um Príncipe em Nova York. E também é diretor de um dos melhores filmes de todos os tempos, que a gente também já babou o ovo pra caramba aqui, Os Irmãos Cara de Pau. Sim... sensacional. E ele dirige o Thriller, né? Exatamente, diretor do Thriller. Inclusive, ele conseguiu o Thriller por conta desse filme, né? Se você pegar, o Michael Jackson vira exatamente o Lobisomem Americano em Londres, só que sem o focinho. Exatamente. Esse filme, Internéticos, ele é daquele filme que tem tanta história legal por trás da produção dele, principalmente no que tange os efeitos especiais, que muitos deles foram vanguardistas, que não existiam, foram criados pra esse filme, que é isso que torna esse filme tão charmoso. Você que vai ver esse filme agora em 2014, você pode achar um filme até meio bobo, porque ele tem um certo humor negro que, na minha opinião, não encaixou. Você achou que não deu certo esse lado meio trash de humor negro pra cima dele? De jeito nenhum, porque o humor trash, o humor negro que ele perpetua dos filmes trash, tudo bem, ele é construído pra rir, mas ao mesmo tempo, ele não tem tanto aparato técnico, por assim dizer. Você vê uma transformação que até hoje é maravilhosa do lobisomem e você tem em contrapartida a piada do cinema pornô, que na minha opinião quebra. Aí você não faz uma coisa nem engraçada, porque o trash, apesar de ter o terror, ele é engraçado, e você não faz uma coisa nem aterrorizante, porque você quebra. Você fica com um filme dialético, você não consegue ir pra nenhum dos polos. Eu vou concordar com você que o filme, ele se perde em alguns momentos, assim. Você não sabe se você tá vendo uma comédia ou se você tá vendo um filme de terror. É que assim, pra mim é um filme de terror até a hora que aparece o amigo dele lá no hospital, todo fudido, todo arranhado, todo quebrado, e fica perseguindo ele. Eu acho que aí, quando aparece esse cara, começa a descambar pra esse lado trash, pra esse lado zoeira. Eu já acho que não, sabe por quê? Porque isso me dá um cagaço. Sério? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu quando eu vi essa porra quando eu era criança. Ai, lá Jesus, vem. Lá vem. Tava eu e meus irmãos vendo no quarto e meu pai na sala. Na sua zenite. Eu tinha televisão no quarto, vocês não tinham azar. Eu quero uma mente quem foi pra Disney. Amém. Obrigado. Pode continuar falando da sua televisão no quarto. É aquela que você mudava com o taco de sinuca? Era essa mesmo. Era meu controle remoto da época, porra. É, não, tá certo. Certíssimo você, miote. Com certeza. Ostente. Continue ostentando com a sua televisão Zenith que mudava com o taco de sinuca. A gente tava vendo o filme. Na época que a gente viu, pô, era foda. Aquele, na hora que... Já tava o cagaço na sala. Cagaço do caralho. Na hora que o cara apareceu, o amigo dele apareceu a primeira vez no espelho, meu pai correu lá e desligou a televisão. Eu não vi o filme mais. Sério? Sério. Eu fui ver depois de um tempo quando passou de novo. Ele ficou achando que vocês iam ter... Achou, porque, porra, era tarde da noite vendo aquela porra. Aí fudeu. Essa cena, a maquiagem dela, apesar da situação ser escrota, assim, tipo, o cara tá conversando com o amigo morto e o papo é muito louco, né? Porque o amigo morto pede pra comer um pouco e tal. Pô, me dá um pedaço desse negócio e tal. E, tipo, o papo ser meio escrachado e o cara não ficar tão aterrorizado assim, a maquiagem dessa cena é perfeita. Mas isso aí é uma coisa que eu gostei. O papo mais leve com o defunto é uma coisa que, na época, foi justamente aquela quebra de clichê. Porque qualquer situação que você tinha um fantasma era o quê? Luzes piscando. Oh, você virará um lobisomem. E aquela babaquice. Ou então ia aparecer alguém com aquele olhar esbugalhado. Fazendo assim. Eu já vou te dizer que essa parte, pra mim, ela é muito sinistra. Eu sempre fiquei com muito cagaço. E eu ficava com muita pena do cara que vira lobisomem. Porque, cara, eu fiquei pensando, cara, coitado desse cara, ele não não teve culpa desse maluco do Jack ter morrido, sacou? E fica tendo que aguentar o cara vir meio que puxar o pé dele e avisar, olha, você vai virar lobisomem, não sei o quê. Se mata, é foda. Isso, velho, se mata. Eu achava muito escroto. Eu vou ficar te assobrando aqui até você se matar, seu filho da puta. Porra, eu achava muito escroto, ficava cagado quando era moleque. Que situação, né, velho? O cara se fudeu também pra caralho, quase morre, entendeu? E ficou no hospital um tempão, e aí ter que ficar aturando o encosto, velho, e o cara todo dilacerado, e ter, pô, o cara quer comer, tá com o cara todo dilacerado ali do lado, velho. Pode nem comer, sossegado, que o defunto já vem puxar o pé. É, falta de respeito, velho, pô. E a maquiagem muito grotesca, né? A maquiagem desse filme é feita por um cara, que acho que a gente já falou dele aqui, Rick Baker, né? É um dos caras mais fantásticos de maquiagem de todos os tempos do cinema, né? Ele trabalhou em Guerra nas Estrelas, trabalhou em Planeta dos Macacos, aquela versão do Tim Burton, a única coisa que se salva do filme, né? Já tinha trabalhado antes em King Kong, a refilmagem de 76. Que o King Kong era um ator, né? Isso. E aí o diretor do filme, John Landis, chamou o Rick Baker e falou, cara, eu queria que você fizesse a maquiagem do Lobisomem Americano em Londres, que é o filme que eu tô fazendo aí e tal, e eu quero que você desenvolva o boneco do lobisomem e tal. É, não, mas o boneco quem desenvolveu foi o Frank Oz, né? Sim, em parceria, né? Mas quem bolou o design foi o Rick Baker. Ele foi o designer, mas quem montou a estrutura do boneco foi o Frank Oz. Mas a grande questão é que o Rick Baker, inclusive, ele disse que o boneco é baseado na cara do cachorro dele. O cara tinha o Cujo em casa, então, né? Que pariu, chamava Bosco. Olha isso. A filmografia dele, depois do Lobisomem Americano em Londres, cara, é absurdo. Ele fez a do Thriller, ele fez A Lenda do Tarzan, aquele Greystoke, Starman, ele fez Hóspede do Barulho, ele fez O Príncipe de Nova York, que ele fazia a maquiagem do Ed Murphy nas várias vezes. Depois ele voltou pra fazer filme de lobisomem, fez O Lobo, lembra daquele com Jack Nicholson? Nossa, horrível. Horrível, né? Pois é, fez esse. Ele fez Professor Aloprado, aquela... Baboseira do caramba, né? É, mas, pô, transformar o Ed Murphy naquele gigante gordo. Homens de Preto, Grinch, a maquiagem é dele. Hellboy, que também tem uma maquiagem legal. X-Men, O Lobisomem, o último filme de 2010, também é dele. Então o cara tá especializado aí em lobisomem, né? E ele também fez a maquiagem fantástica de um curta-metragem chamado Captain Eel. Você tá de sacanagem, velho. Tá falando sério isso? Tô falando sério, velho. Ah, vai me tomar no cu, meu irmão. Porra, o que esses caras estavam fazendo, velho, nessa época? Desse filme, por conta do Lobisomem Americano em Londres, a indústria da maquiagem e as contribuições da maquiagem para a tecnologia do cinema foram reconhecidas finalmente pela academia. O Rick Baker foi o primeiro cara a receber um Oscar numa categoria nova de Makeup Effects. Fizeram essa categoria para premiar esse filme, não é possível, né? Porque não tinha antes, né? Exatamente. E esse filme, ele fez tanto sucesso por conta exatamente das maquiagens e tudo, que o Michael Jackson, quando foi planejar o Thriller, ele falou que queria, olha, eu quero que seja o John Landis o diretor, quero que traga toda a equipe e principalmente o Rick Baker. Quando o Michael Jackson foi assistir o Lobisomem Americano em Londres, ele ficou maluco, cara. E aí ele teve a ideia de, quando fez a música do Thriller, fazer o clipe com toda a equipe responsável pelo filme. Não é à toa que ficou maneiro, né, pra caralho. Ficou foda pra caramba. Alguns efeitos ficaram na memória de muita gente e até hoje muita gente se pergunta como foram feitos. Um deles, por exemplo, foi a transformação do David no lobisomem. Aquela cena levou mais de um mês pra ser feita. Por que que levou um mês? Porque eles tinham que fazer todo o trabalho de maquiagem, que levava, sei lá, 14 horas pra maquiar o ator. Chegava, filmava 2 segundos e, beleza, galera, é isso aí, desmonta e vambora pra casa. Não dava pra fazer mais composições da mesma cena durante o dia, porque era muito grande. Então, fiquei de curiosidade, pra quem gosta, aquela cena levou mais de um mês pra ser feita. Isso porque era 1981, né, cara? Porque hoje é muito fácil, cara, ia falar falar, ó, ok, pós-produção, CGI, foda-se. E aí ele ia transformar todo em CGI, aí só filmava o meio e o final, com o cara já maquiado, e aí pronto, beleza. Foi assim que eles fizeram o último Lobisomem, né? Com o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins e tem o Benicio Del Toro. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é bem bacana. Esse filme é excelente, muito bom mesmo. E ele é uma refilmagem direta do clássico lá de 1900 e lá vai fumaça, da época da Universal, que era o Lobisomem mesmo. É o mesmo filme, a mesma história, só que, obviamente, com efeitos ultra mega melhorados agora, né? Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu tive, mas você vê que o cara tá sofrendo pra virar o lobisomem, ele começa a suar. Puta que pariu, cara. É a melhor cena de transformação de lobisomem. E ele começa a se atirar no chão e a transformação, ela é demorada. E ele vai tirando a roupa porque ele começa a ficar com calor. E você vai vendo, assim, os ossos quebrando, aquele barulho de articulação mesmo quebrando e mexendo. E sim, fica um tempão na cena de transformação. Não é aquela coisinha do crepúsculo rapidinha e já transformou. Você sente o desespero de ser um lobisomem. Você até pensa em... Porra, coitado, além de ter um defunto atrás dele, ainda sofre toda noite de lua cheia desse jeito. Não, e não só isso, né? Porque o cara ainda depois, enquanto está em lobisomem, ele lembra de porra nenhuma depois, né, do que ele fez. Ele assume uma nova personalidade, né, de lobo ali. Exatamente. Ele não é responsável pelos seus atos, né? Eu acho isso, isso é interessante. Isso é o clichê dos filmes de monstros, né? Você nunca lembra. É, não, é clichê, mas eu acho legal, eu acho bacana ter isso. Agora, essa cena da transformação me chama a atenção por duas coisas. A primeira coisa é a questão da maquiagem, dos efeitos especiais dele esticando os membros e tal. E como é que eles fizeram isso? Eles inventaram um protético, né, que por dentro ele era um coisa pneumático, sacou? Ele ia esticando a parada de forma bem devagar e era por pressão humana, né? Não era uma coisa automática. Uma borracha ali, né? Era uma borracha que, ao ser contraída, ela não parecia que estava enrugada, né? E quando esticava, ela dava aquela impressão de que estava crescendo o membro, né? E hoje você assiste ainda, você ainda vê muito poucos defeitos ali naquilo, né? Mesmo em alta definição, assim, você percebe que tem algumas coisas, assim, meio esquisitinhas, mas ainda assim é uma coisa aterrorizante. E eu acho que é aterrorizante não só porque o cara tá sofrendo demais, e isso assusta a gente, mas principalmente por causa da música, velho. A música, com certeza. O John Landis, quando ele quis fazer esse filme, ele falou que no título da música tinha que ter a palavra Moon. Não são muitas, né, as que tem. E ele tinha pensado originalmente nessa cena com a música Moon Shadow, de um cara chamado Cat Stevens. E o Cat Stevens não autorizou, porque ele não queria usar a música pra filmes recentes, porque ele tinha acabado de se converter pro Islã. Outra versão da Blue Moon, que ia ser usada no filme, era do Bob Dylan, Blue Moon, versão do Bob Dylan. E ele não deixou também, exatamente porque era um filme acima de 18 anos, né? É, de terror, acima de 18 anos, né? E a tenudez e o caramba. Exatamente. E também eles iam usar a versão do Blue Moon, que foi gravada pelo Elvis Presley, mas que também não estava disponível, porque na época ela estava sofrendo processos de direito, não sei o que. Aquela versão do Elvis Presley não estava disponível para colocar em filme. Então, ele usou outras versões, e aí ele usou uma versão do Blue Moon que ela é esquisita demais, cara. Ela é muito esquisita. Porque o que que acontece? A música Blue Moon, ela já foi cantada por vários artistas de vários jeitos, de vários modos, né? E o filme tem pelo menos três versões delas. Uma que é essa aqui, que toca no comecinho. Without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold, blue moon. Aí você tem essa versão que toca na hora da transformação, que ela tem um andamento esquisito, o cara tá cantando meio esquisito, ela é muito tenebrosa, é uma versão tenebrosa de Blue Moon. You saw me standing alone, without a dream in my heart, in my heart. Without a love of my own, Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really care for. E você tem a versão do final, que é mega alegre, cara. Mó felizona, não tem nada a ver com o clima do que filme. Tocou no Beijo do Vampiro, sei lá, na novela, não foi, meu? Foi. E é maneiríssima, a música é maneiríssima, a versão é maneiríssima. O cara fuzilado, morto, atuando mais do que ele atuou no filme. E a música felizona. É, a enfermeira puta parada olhando pra cara dele com cara de que, caralho, o que eu tô fazendo aqui? E o filme termina. Te dá até um susto, cara, no final acabar daquele jeito. Eu tenho a impressão de que ele não ia acabar com essa versão. Eu tenho a impressão de que ele ia acabar com alguma outra versão do Blue Moon, mas como não conseguiu, ele acabou escolhendo essa pra dar uma amenizada, né, no final, que o final é mega triste, e aí você sai feliz com a música. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Aí você sai do filme e fala, cara, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô engraçado, eu tô triste, eu não sei o que eu tô sentindo. É, mas uma coisa é certa, você sai cantando, certeza. Você fica cantando aquilo lá no tempão. Without a dream in my heart, without a love of my O primeiro Blue Moon que toca no começo do filme, quem canta é o Bob Vinton, ou Vinton. Aquele da transformação é o Sam Cooke. E o Blue Moon que a gente mais conhece, né, que é o do final, é o The Marcells. Além da maquiagem, a trilha sonora desse filme é maravilhosa. Não só a trilha também, mas os efeitos sonoros dos ossos quebrando, das coisas assim, em volta. Parte de efeitos sonoros também. Mas, por exemplo, a trilha sonora, ela é tão esquisita e ela encaixa perfeitamente naqueles momentos sólidos. Por exemplo, essa Blue Moon que o Bruno tá falando aí agora, do cara cantando. É uma balada meio gótica, meio esquisita, cara. E o ator, a transformação, eu achei que ficou muito legal também, porque geralmente, qual é o clichê de filme? Aí o cara começa a passar mal, aí ele vai ficando meio tonto, aí ele cai no chão. Aí o olho muda de cor, que é a primeira coisa, né? É, aí o cara, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Cara, no Lobisomem Americano em Londres... Vai até o final, velho. Não, e fora isso, o ator, ele tá lendo o livro, ele dá um pulo da cadeira do nada. Ele, meu Deus, e o bicho rasga, eu tô pegando fogo, o bicho começa a rasgar, e aí começa a acontecer aquela transformação esquisita. Você entra em desespero. Você entra em desespero junto com o cara, esse cara, que merda é essa que tá acontecendo? O cara começa a suar que nem um louco, aí é que nem a Melina falou, que os efeitos e tudo, a maquiagem, tu começa a dar aquela impressão de que o cara tá em dor, velho, uma dor absurda. Aquele barulho de osso quebrando, vai... aquilo dá muita agonia. É o que faz o filme valer a pena, no final das contas, né? Essa é a cena emblemática do filme, é a cena pela qual esse filme é lembrado, cara. Acho que fizeram esse filme só pra fazer essa cena. Só pra ter essa cena, cara. E, pô, vale a pena assistir só por causa dessa cena. Se você achar o resto tudo tosco, assista por causa dessa cena. Cara, eu vou falar pra você, o filme, ele é pequeno. As partes do lobisomem são tão maneiras, mas são tão bem feitas, que o resto do filme, que não tem o mesmo calibre das partes de transformação ou da parte do monstro, cara, são simplesmente obliteradas pelas partes do lobisomem. Por isso que a gente acha esse filme tão foda, porque a gente se lembra da parte do lobisomem, da transformação, da perseguição, da carnificina, do boneco. Inclusive, é uma coisa que vale até dizer que o lobisomem, ele é uma luva. A cabeça do lobisomem é uma luva, eles não fizeram um boneco inteiro. Depois que eles fizeram o boneco inteiro, mas a princípio aquilo que você vê é uma luva, eles fizeram só uma luva. E o John Leite falou, cara, eu mostrei demais, eu queria ter mostrado menos do lobo. Mas ele disse que que ele ficou tão encantado com o boneco, achou tão foda que ele queria mostrar, velho. Ele ficou com dó ali, ah, meu, tá tão foda, cara, não vou esconder isso não, cara, mostra essa porra aí. Exato, velho, vou mostrar, mostra essa porra, tá maneiro. E eu vou dizer pra vocês, é o melhor todo filme, cara, é o boneco. Ele falando é terrível, mas ele sofrendo, ele sofre como ninguém naquele filme. Pelo menos eu achei, meu. Muito daquele sofrimento, se a gente tirar a música e tirar o som dos ossos quebrando, você vai achar meio fraco, tenho certeza. Falar de outra música desse filme. A hora que o David, ele tá sem o que fazer, sem ter o que fazer, e ele fica tentando arrumar coisa pra fazer ali no apartamento da mulher, e toca Bad Moon Rising. Essa música é foda também. Puta que pariu, Creedence Clearwater Revival é maneiro pra caramba, velho, essa música. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Esse David aí, David Naughton, o cara virou só ator de série. É, né? Né? Não fez mais nada de filme, só série mesmo. E ele, antes do Lobisomem Americano em Londres, não sei se foi antes ou depois também, ele fez aquele primeiro filme com o Michael J. Fox, Loucuras em Plena Madrugada. Ele era o irmão do Michael J. Fox. É mesmo, velho! Caraca! É o maluco que fez Uma Corrida. Isso, é esse mesmo, Uma Corrida. Aí ele era o irmão do Michael J. Fox no filme. É ele mesmo, velho. Olha só o miote. Aí hoje em dia ele só tá fazendo série mesmo. Ele não tá fazendo filme nenhum, só série. Não, e ele tá acabado, né, velho? Ele tá parecendo maracujá. Pô, se ele tá acabado é que tu não viu a cara do ator que fez o Jack. Também é outro, o Griffin Dunne. O cara que saiu da reabilitação, meu irmão. O cara tá feio, velho. Mas o Griffin Dunne, ele conseguiu fazer mais coisas, né? Ele fez recentemente o Clube de Compras Dallas. Foi, ele apareceu, assim, bem rápido, mas ele tá lá. Ele é o professor da Veida no Meu Primeiro Amor. Isso, é ele mesmo. Quem é essa garota também, com a Madonna? Foi. Fez o After Hours. Esse é bom. Esse é maneiro, esse é maneiro. Uma coisa a respeito desse ator, quando ele foi pro teste de maquiagem, quando ele começou a fazer o processo de maquiagem do Jack morto. A primeira cena que o Jack aparece morto, que ele aparece lá no hospital. É uma das mais grotescas, assim, porque ele aparece todo rasgado e o sangue tá vivo úmido ainda, né? É, o sangue tá meio vivo. O cara tá úmido ainda. Isso, exato. O ator ficou extremamente chocado. O Rick Baker foi fazendo a maquiagem na cara dele e ele foi ficando em depressão, assim. Ele, caraca, porra, é essa? Aí o Rick Baker, você tá bem, cara? Ele, não, tu vai, continua aí. E aí o Rick Baker ficou, não, mas o que que houve, cara? Ele, não, sabe o que que é? Que minha mãe tá doente. E ela não vai poder ver esse filme, cara. Não vou poder mostrar pra minha mãe, o meu primeiro cara. Filme que eu vi aparecer maneiro e tal. E minha mãe, quando ela vê essa porra, cara, ela vai ter um treco, cara. Porque tá muito real. Parece que eu tô morto. E aí todo mundo fala que a maquiagem ficou tão bem feita que muita gente da produção não aguentava ficar olhando. Dava mal-estar, né, na galera. Ele conta que o pessoal se incomoda e é uma coisa que eu sempre me incomodei a minha vida inteira. É um pedacinho de carne, é, né, que fica na garganta. Mesmo. É mesmo. Que fica balançando, como ele fala. Ele fica balançando, velho. Caralho. E o nego perguntou pro maquiador, como é que perde essa? Ele falou, cara, foi sem querer. Eu fui simplesmente colocando e aquela parte soltou. E o John Landis não quis cortar, não quis reparar. Então aquilo ali é a maquiagem que soltou. Não, mas dá uma má impressão aquilo ali. Se tivesse ficado bom do jeito que ele queria, não ia dar essa má impressão. Cara, eu vou falar pra você. Quando você assiste o filme em HD, não precisa nem ser em HD. Você vê nas televisões hoje em dia, você nota, por exemplo, a cartilagem dentro do pescoço do cara. É muito bem. Você nota os anéis do esôfago, o músculo do pescoço. Você vê toda a anatomia humana ali, cara. É uma coisa impressionante. Rick Baker é um gênio, cara. É um gênio da maquiagem. Ele é muito foda mesmo, assim. E esse filme não é à toa que foi criado um prêmio de maquiagem por conta desse filme, cara. A academia falou, olha, a gente não pode mais, depois de um filme como esse, que estabeleceu um patamar de novos filmes que vão precisar de maquiagem, a gente não pode mais ignorar que esses caras precisam ganhar um prêmio por causa disso, cara. São profissionais que são muito bons, cara. E aí, nego, criou o prêmio de Oscar de maquiagem, velho. E até hoje tá aí. E nem são profissionais do sexo, né? R$5 pra fazer caridade. É, chupou meu rola, quis me dar o cu, chupou a rola. Chupou a rola. Chupou a rola. Por falar em chupar a rola, Esse filme, ele... Olha só que gancho, hein? Putz grila. Esse filme, ele tem um filme dentro do filme, né? Que é o melhor filme pornô que eu já vi. Deixa a Melina brilhar, velho. Ela tá numa vontade. Ela me ligou pra falar sobre essa porra desse filme, quando tava assistindo. Ela tá numa vontade pra falar desse pornô. Usou isso na abertura e vai falar agora, vai. Vai lá, minha filha, vai. Brilha. Então, nessa cena que o Brunão falou, acontece dentro de um cinema pornô, que o David, ele tá no meio da rua e ele vê o encosto dele já em estado de decomposição, chamando ele pra dentro de um cinema pornô, desses bem chulé do centro, sabe? E aí ele entra lá, e assim, a cena tá rolando na frente, o diálogo deles, só que no fundo, você consegue perceber assim, que tá rolando um filme pornô. Só que assim, cara, eu parei de ver a cena principal, fiquei prestando atenção só no fundo. O que acontece? Tem um casal ali que começa a se esfregar, a mulher com os peitos gigantes, e a história é muito bizarra, porque entra um cara do nada, um negão, e começa: filho da puta, não sei o que, vou comer seu cu, não sei o que lá, e o cara: hã? Eu te conheço? Ele: não, não te conheço. Aí ele vira pra mulher: você conhece esse cara? Aí a mulher: não, não conheço esse cara, não. Aí você pensa: ah, filme pornô, o cara vai entrar no meio. Aí o negão fala: ah, foi engano então, foi mal aí, continua aí. E sai fora. É, e deixa os dois lá. Esse filme foi feito no Brasil, certeza. Tu é, certeza, isso aí é brasileirinhas. É, eu tava assistindo uma porno chanchada ali da época dos anos 70. Eu tenho uma raiva tão grande dessa cena, velho. Ela era pra ter sido uma cena tão foda. Por quê? O personagem do David, ele foi pra dentro de um cinema pornô, e aquilo ali contextualiza o quê? Significa justamente o momento sujo, o momento amaldiçoado, por assim dizer. Lembrando que ele acabou de descobrir que ele realmente virou um lobisomem e que matou metade de Londres. Exatamente. Aquela cena, ela viria justamente pra fechar a gestalt de tudo isso. O cara descobriu que é um lobisomem, tá naquela ressaca moral desgraçada. Aonde que o cara tá encaixado? O cara tá dentro da parte mais suja que pode existir da existência humana, que seria a representação daquele cinema pornô. E até então ele não sabe ainda quantas pessoas ele matou. Ele sabe que ele é o lobisomem, ele sabe que ele fez merda porque acordou nu num zoológico na noite anterior. E aí o encosto, quando chama ele pra dentro do cinema, ele falou assim: olha, eu tô aqui te seguindo, eu queria te apresentar as pessoas que você matou. É que essa parte também é bem trash, assim. Acho que tentaram fazer engraçada, mas não deu certo, ao meu ver. Porque aparece um cara que ele é todo aquele gentleman inglês, e aí vai apresentando. Mas aquilo ali é a velha e boa crítica preconceituosa dos americanos com o resto do mundo, entendeu? É porque os americanos acham que os britânicos são sempre aqueles sujeitos arrogantes e tal. Então aquele cara ali era um arquétipo de um britânico. Eles estavam zoando. É, estavam zoando os britânicos. Estavam sendo americanos ali. Tem o casalzinho com a mulher retardada e o cara todo trouxão. Eu gosto dos mendigos. Eu gostei dos mendigos ali. Eu achei que ficou a parte mais engraçada, que ele apresenta os mendigos ali. Pois é, mas aí é que tá, cara. É esse o problema aqui do filme. Não era pra ser engraçado. No máximo, se ficasse naquela coisa ali dos cadáveres, tu me comeu, eu não posso dizer que seja um prazer, senhor fulano. Se ficasse naquilo ali, pra mim tava ótimo. Aí quando joga pro pornô, pô, eu vi comer seu rabo. Quem é você? Te conheço? Não. Eu também não. Desculpa. Sai. Quebra, não fica nem engraçado e nem aterrorizante. É porque você tá com aquela carga do ator, do que aconteceu, e o filme tá levando sério. De repente entra no pornô, aparece o filme no fundo, que é essa maluquice, aí quebra de novo pro diálogo do defunto, apresentando as pessoas, e aí você vai quebrando com os estereótipos que vão apresentando ali. Pois é, só que a gente nunca pode esquecer o seguinte: o John Landis, ele tinha acabado de vir de dois filmes que eram extremamente comédia e nonsense. O Clube dos Cafajestes, Os Irmãos Cara de Pau. Esse provavelmente era a primeira vez que ele estava fazendo um filme mais sério. E ele perdeu a mão. Ele continuou na pegada dele de querer fazer uma coisa mais zoada, sem se levar muito a sério. Só que passou do limite. Em alguns momentos ele é muito sério. Por exemplo, a cena da transformação é foda. O que o próprio Calaveiro falou, as cenas de ataque do lobisomem, você fica com o cu na mão e tal. O começo do filme, o primeiro ataque, você fica tenso ali assistindo. Mas aí em algumas cenas ele perde a mão, sacou? Ele: ah, vou Irmãos Cara de Pau, sacou? E pronto, e foda-se. Eu acho que o John Landis quis fazer um trash, um movie trash engraçado, só que com um pouco mais de orçamento. Talvez. E ele não imaginava que a parte técnica teria ficado tão boa. Ia ficar tão boa. Quando ele viu o resultado final, ele falou assim: fudeu. Pode ser também que ele tenha tentado amenizar as cenas onde apareciam os caras dilacerados, porque ele chegou lá e viu que a maquiagem tava tão foda que ele: não, vamos levar pra esculambação, sacou? E aí quis botar porra de pornô no meio e tal. Essa cena quebra um dos maiores clichês de filme de monstro que me irrita profundamente. O cara tá amaldiçoado. Qual é o primeiro lugar onde ele vai? Pra uma igreja. Mas ele não entrou porque ele quis, ele entrou porque o encosto chamou. Sabe por que ele chamou pra ali? Eu tenho a teoria pro roteiro do filme. Porque ele não queria botar o cara junto de muita gente. Porque sabia que ele se transformar naquela hora e ia matar uma galera. Lá no cinema pornô tava pouca gente. É porque cinema pornô é todo mundo espaçado, né? Pois é, mas assim, não tinha muita gente lá. O filme é tão foda que esses detalhes não estragam. Ele é tido como um dos maiores marcos da história do cinema. E o John Landis está perdoado por qualquer coisa, porque ele fez dois filmes fabulosos, que é o Irmãos Cara de Pau e o Príncipe Nova York, velho. Ele tem cota, né? Ele tem pontos na ficha, isso, né? Pra estourar. A gente pode esculachar, porque ele ainda vale, sacou? Não, esse filme é bom, cara. Só que assim, ele não pode ser categorizado em trash, mas também não pode ser colocado em horror, terror, né? Ele fica ali entre esses dois gêneros. Aconteceu um fenômeno parecido com o filme da Demi Moore, o Striptease. É Striptease, acho que é o nome do filme. É, que ela tira a roupa lá. Que ela botou os peitos pra fora e fez mó rebuliço na época e tal. É uma comédia. Exatamente. Quando o filme foi finalizado, o nego não sabia se o filme era uma comédia ou um drama. Aí o filme foi categorizado como comédia-drama. Aí o nego, caralho, como assim, véi? Dramédia. Dramédia, aí, como assim, véi? Get all the tem o Ace no DVD, que tá o John Landis lá no cenário, né? E ele vai começar a falar sobre alguma curiosidade do filme, e a porra do cenário cai. E tem um casal trepando atrás. Eu vi isso. Eu vi isso. Que loucura, velho. O John Landis fez uma comédia e não sabia. Não avisaram pra ele que tinha que assustar. É, ele fez uma comédia e não sabia, cara. Quando eu olho pra cara daquele lobo, com aqueles olhões esbugalhados amarelo, velho. Pelo amor de Deus, vai rir do quê ali, velho? Vai só chorar, velho. Uma outra cena também que eu acho que ficou muito exagerada, até pro trash, é a hora que o lobo sai pela porta do cinema e começa a atacar as pessoas na rua. E assim, ele ataca uma pessoa que vai desencadeando, sabe, efeito dominó? Ele vai pra rua, aí o cara para o carro, que pega num ônibus, que joga uma criança pra fora, que pega um carro que é lançado pra fora, que mata um policial. Não para aquela matança trash, aquela coisa, corpo voando pra tudo quanto é lado. E o lobo andando de boa na rua, indo embora. Essa aí é a minha teoria do filme trash. Aquilo ali, carro passando por cima de velho. Gente voando pelo para-brisa. Atropelando bebê. Tem uma parte até que ficou engraçada, que eu dei risada do filme. Não sei se é pecado. Que o cara, ele abre a porta e ele é atropelado. Se não bastasse, ele vira e passa um carro em cima e esmaga a cabeça dele. Pois é. Eu acho justo. E essa cena foi filmada com um cara dentro da roupa. O cara sendo rebocado no carrinho e andando pra dar aquele movimento que o lobo tava andando. Eles tentaram fazer com o animatronic, só que ficou ridículo. Eles não conseguiam sincronizar a passada com o carrinho andando. E aí eles botaram um cara vestido da cintura pra cima, com a cabeça. Fazendo a pata da frente, né? Aquela hora que ele tá andando, né? Exatamente. O cara ia andando com a pata da frente e as pernas dele estavam sendo rebocadas por um carrinho, por um carro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O que, na minha opinião, deixou a cena muito foda, porque o lobo fica com um movimento humano, fica parecendo que é um cara agachado, andando, de quatro. Tem uma que é do lobo, assim, que mostra ele um pouquinho só dele, que eu acho muito sinistra, que é a parte lá do metrô. Sim, melhor cena do filme, porra. Porra, melhor cena do filme aquela ali. Ali dá medo. Ali é tubarão, total, não é? Porque você fica tenso, o cara correndo e não mostra o lobo. Vai, e o cara começa a correr, não sei o quê, e aí ele chega na escada rolante e cai, e aí a escada rolante vai subindo com ele, e aí é uma tomada fantástica que o John Landis teve a ideia, ele bota a câmera lá em cima da escada, você vê o cara lá embaixo, a escada rolante subindo, o cara subindo, e lá na frentezinha aparece o lobo, velho. E aí você vê o tamanho do bicho, cara. Aí corta. E rapidamente ele corta a cena e bota o grito, e aí já fudeu, já foi pro caralho. Cara, outra coisa que eu acho maravilhosa desse filme também é o uivo do lobo, velho. É um uivo completamente diferente de qualquer filme de lobisomem que já teve até hoje. Exatamente. Ninguém conseguiu fazer uma coisa tão boa como aquela, velho. Não, mas eu ainda acho que perde pro uivo do lobo do Chapolin, cara, no episódio do Yeti. Eu sou retardada? Só pra você saber, aquilo ali é um uivo de um coiote. Não interessa, o melhor uivo que já gravaram foi esse daí. Cara, quem que teve a ideia de chamar essa retardada? O uivo do lobo, ele foi uma combinação de barulho de um lobo de verdade com um elefante e mais 6 ou 7 animais diferentes, segundo o John Landis. Misturado na mixagem lá de som. É, misturado. E aí sai esse uivo aí, miote. Can I just have one more moment dance with you, my love? filme começa com dois mochileiros lá americanos conhecendo o que seria o interior da Inglaterra, né? Isso, o que eu acho legal é que o bate-papo é nível Tarantino, porque eles estão falando sobre coisas deles ali, entendeu? Tipo, eu acho muito bacana o roteiro, a parte escrita, é muito verossímil nessa hora. Eles estão conversando sobre qualquer coisa, entendeu? Cara, são dois adolescentes conversando. Sobre mulher, falando sobre mulher. É muito maneiro. Cara, aí eles chegam no... Porra, eu queria tanto ter entrado lá, velho. Eles chegam no Cordeiro Massacrado. Eu acho fantástico. Quem é que tem a ideia de botar um negócio numa cidade? Eu não, eu vou botar aqui um barzinho na cidade e eu vou chamar ele de Cordeiro Massacrado. A placa do meu negócio vai ser um lobo com a cabeça louca, sangue e vísceras. E é o lugar com o melhor atendimento que eu já vi na minha vida. Exato. Ele chega lá, já tem um pentagrama de sangue na parede. Nossa, mas aquilo é muito bom, né, cara? Que aquilo lá já é a boas-vindas da galera, né? Você entrar num bar, no meio do nada, no meio do mato, já se encarar com um pentagrama gigante, as pessoas com cara de maníaca, a atendente ser uma velha, que parece uma bruxa, sei lá. É a dona Balbrica, velho. Aí o cara chega, por favor, a gente queria ver o menu. Não tem cardápio aqui, não. Ah, tem uma sopa? Não, não tem sopa. Só tem panqueca. Não tem biscoito. Aí o cara, não, mas a gente então queria um... chá? Não, não temos chá, só tem cerveja ali. Não, mas não tem assim algo quente? Se quiser, eu posso fazer um chá então aí pra você, sua bicha. É muito bom. A mulher sai, cara, no mau humor do caramba. Pra que botou um negócio, né, velho? Pra brigar aqueles maníacos, que é aquela meia dúzia de maluco que não deve ter casa e fica ali o dia e a noite inteira. Eu tenho a impressão de que é um ex-manicômio e que nego fez só uma mudança na fachada. Só pendurou o nome, né? Trocou a logomarca lá de fora. Exato, eu tenho esse impressão, cara. E outra, sempre tive vontade de estar em viagem, entrar num lugar e o bar parar completamente, velho. Sempre quis que isso acontecesse comigo não, e nunca cara, aconteceu, não pode, cara. Você não pode, porque se isso acontecer é porque você vai morrer, cara. Você vai ser alguma vítima mas de alguma Mas olha só que maneiro, eu vou lugar. Entrar, aí o bar parou. Aí eu falei, é hoje. Olha aí, sei que hoje é o dia que eu vou morrer. Olha que maneiro. Os dois entraram lá, a galera já olhou com cara de comida, né? Já viu um filé mignon entrando pela porta, coitado. Né? Já foram encarados dessa forma. Não, mas aquele pentagrama desenhado muito toscamente na parede, aquilo ali seria tipo um amuleto. Seria tipo uma espécie de encanto. Pra espantar o lobisomem. Inclusive, é interessante, eles fazem uma referência ao filme que eu falei lá do lobisomem de 1900 e lá vai bolacha, que tem uma história dessa de pentagrama e tal. Agora, qual é o problema daquele pessoal lá não falar pras pessoas que vão lá sobre o lobisomem? Pois é, cara, fica um segredinho, né? Ué, não, né, Miotti? É porque é supernatural. Você vai ser um Bastião, por exemplo, aí você chega lá no bar, aí o nego vai virar e falar assim, tudo bem, você é de onde? Sou da Asa Norte, quer saber quem é que tem o chupacabra? É uma coisa super tranquila de se falar, né, cara? Caralho, mas o lobisomem morreu. Eles mataram o lobisomem. Por que não pode falar depois com o médico que tá pôr o lobisomem lá? Que o cara se transformou em lobisomem e ia matar todo mundo na cidade. Quem que ia acreditar? O cara se transformando em lobisomem não tava acreditando. Cara, eu estou virando lobisomem e não tô acreditando no que eu tô vendo. O que eu só acho escroto é eles deixarem os dois saírem, sacou? É, isso que é escroto. Foi só um cara que mandou sair, na verdade, né? Aquele careca lá. Pois é. Não, mas quem convenceu foi a bruxona lá, a dona Balbrica, que ainda falou, porra, vocês são os filhos da puta, vocês vão deixar esses dois coitados saírem aí, você sabe que o lobisomem tá aí e vocês não vão fazer nada. É porque realmente, também não adianta, ô, não vai embora não, porque tem um lobo, um lobisomem aí fora. Velho, não fala de lobo, velho. Fala de maníaco, olha, tem um maníaco aí fora, o cara fica pelado, gritando, acha que é lobo e quer comer todo mundo. Comeu o teu rabo, vocês querem comer teu rabo? O cara é gigante, é melhor vocês passarem a noite aqui. O que que custava? Não. Aí fala assim, olha o diabo, no peso do diabo que ele aparece. Que isso? Isso é o diálogo? Ficam fazendo... É, o diálogo é completamente sem nexo, cara. O diálogo fala assim, gente, é legal morar aqui. Não, o diabo já aparece. O quê? Não, só tem cerveja. Eu vou embora, não sei o quê. Porra. Aí os caras entram, aí cala todo mundo a boca. Aí chegam os dois americanos, idiota, porque americano é prepotente mesmo. Ele chega no meio do bar, oi, tudo bem? Acha que a casa é dele. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí eles começam aos poucos conseguir, tipo, ter amizade com os caras, né? Começa a conversar um pouquinho e tal, não sei o quê. O que é que você faz? Você vê um pentagrama na parede, você não vai virar e falar assim, velho, esse pentagrama aí, você ignora. Eu não ignoro, não. Eu pergunto que porra é aquela. O Miotti vai perguntando, abrindo a geladeira, perguntando se tem leite. Na hora. Eu, nessa situação, não ia perguntar pra dona do bar. Que vai que ela fica ofendida. E nem perguntar alto, né? Pergunta pra um cara do lado ali. Porra, o que é aquilo ali? Vai que foi ela que desenhou essa merda. Eu ia comentar com alguém que estivesse do meu lado, assim. Véi, tu viu aquela porra ali? É, pentagrama, fudeu. Velho, deixa eu falar com vocês. A gente não comenta esse tipo de coisa. Se você entrar em um dia na casa de alguém e tiver um monumento a Satanás, não pergunte. Não pergunte, porque o que que acontece? Se você entrou, você não comentou nada, o cara vai virar e falar assim, pô, ele não notou. Agora você entra, faz igual a idiota do Miotti, pergunta esse monumento ao capeta, e o cara vai virar e falar assim, não era pra você ter visto, agora teria que te matar. É mais ou menos isso que aconteceu no filme. Os moleques notaram, o cara vai, não era pra ele ter notado o pentagrama pintado com giz de cera vermelho. E agora? Deixa o lobo comer. Não é à toa que depois, quando o policial vai lá perguntar, a mulher, não, isso aí tava aí, a gente, quando comprou aqui, achou bonito, resolveu deixar aí, né, do coração. Olha isso, velho. Olha a desculpa da véia. Ela comprou o estabelecimento, tinha um pentagrama na parede, achou maneiro, deixa aí. Vai que dá sorte. Mandou os caras embora. Aí a mulher vira e fala assim, vocês são muito filha da puta, hein, cabara de cachaceiro. Vocês vão deixar o moleque ser comido pelo lobo? Sério, na moral, assim? Aí fica todo mundo caladinho. Eu não entendi porque é que eles botaram os dois moleques pra morrer, velho. Sério, eu não entendi mesmo. Eu também não entendi. Apesar que eles viraram e falaram, não saiam da estrada. É, eu também não sei porquê, né? Vai que o lobisomem é contra rodovias pavimentadas. Vai que é o ponto fraco dele, né? É, meu Deus, asfalto, não. Ele não gosta do som que a unha dele faz quando passa no asfalto. Estou perdendo meus poderes de lobisomem por causa desse asfalto preto. You knew just what I was there for. Os dois jovens são atacados. Cara, o Jack, ele é estuprado pelo lobo. E que cena foda. Esse início desse filme é maravilhoso, cara. É, não, e dá um cagaço sinistro. Do caralho. A merda começa na hora que ele abre o olho no hospital. Aí nós somos apresentados pro pior casting de filme de toda a história de puta Hollywood, cara. Que pariu. Que merda é aqui, pior velho. Que o outro. Como é que o John Landis permitiu isso, velho? Eu não entendi isso. Mas ele chamou os amigos dele, entendeu? Pagou uma cerveja, uma pizza. Ele tinha que gastar dinheiro com que valia a pena gastar, que era o lobo, que era a maquiagem. E ele falou, vou contratar atores baratos, velho. E aí ele foi no cinema pornô. Porque essa mulher, essa a enfermeira, gostava do negócio, viu? É... Primeiro que era enfermeira. Isso, olha, já começa aí. Primeiro vamos falar da atriz, que é a Jenny Agutter. Ou Agutter, sei lá como é que fala o nome dela. Ela é uma atriz que ela fez muito filme com nudez na década de 70. E por incrível que pareça, por pior que ela seja nesse filme, ela ganhou prêmio. Ela ganhou indicação de melhor atriz pelo Lobisomem Americano. Imagina com quem ela concorreu, então. E ela fez, na minha opinião, o pior filme dela. Não o pior, mas o filme mais bizonho da carreira dela. Chama-se Logan's Run, que é A Fuga do Século 23. Puta século merda, 23. É mesmo. Esse filme é bizarro, que a galera trepa do nada. Aí nego não morre, nego na hora que vai morrer começa a flutuar num cristal. O filme é um filme dos anos 70, altamente psicodélico, louco pra caralho. Você tem que estar muito cheio de ácido. Ele é tipo a sequência não oficial do Barbarella, com ácidos, crack e muita putaria. E ela era muito bonita. Quando ela era jovem, ela tinha um corpo escultural, então ela fez muito filme assim. Só que isso não dá desculpa a ela de ser uma porta no filme inteiro. Ela olha pro cara, ela está olhando pro cara, aí chega outra enfermeira. Ele está bem? Sim, eu acho. Ele acabou de falar? É americano, sabia? O doutor Lish mandou chamar alguém lá da embaixada para vê-lo. Chat disse que é de Nova York. Ah, acho que é judeu. Por que pensa assim? Dê uma olhada. Certo, Susan. Não acho que isso seja da rotina. Mas é uma prática comum hoje em dia. Oi? Ela já deu uma conferida ali, né? É porque ela já conferiu e já viu que ele é circuncisado. Não, mas beleza. Aí eu quero saber. O que tem a ver com as calças, velho? O que tem a ver o cara ter o pau cortado e não ser de Nova York? Não, ele não é de Nova York, não, porque ele tem um pau cortado. Não, não tem nada a ver. Mas é porque ela quis fazer uma piadinha e mostrar como ela é avançada. Ela deu uma de Lorraine McFly ali. Já deu uma conferida por debaixo do lençol. Aí chega o médico, que na verdade é o piloto do Aperta um Cinto, que é igualzinho, né? Pega as duas enfermeiras conversando sobre o cacete do sujeito em coma, e ele vira e fala assim, enfermeira fulano, só não tem mais o que fazer não. Dá um esporro, velho, foi sua puta! Tu vai ficar manjando a roupa, o piruzinho do cara? O cara já não perdeu o um amigo. Isso ele fez, Calaveira, no primeiro caso. Hoje ele já tá acostumado, cara. É verdade que ele faz uma cara de que porra de novo, velho. Tipo, porra, outro, cara. Ele desiste, ele entrega pra Deus, fala, ah, eu não vou falar mais nada. É tão notório isso, que quando ele vê a história lá do lobisomem, não sei o quê, e ele vê que teve um monte de massacre, não sei o quê, na noite anterior e tal, e ele já tá meio desconfiado do negócio lá do lobisomem, a primeira pessoa que ele vai procurar pra saber onde é que o cara tá é com quem? Com a enfermeira piranha. Com a enfermeira. Ele já sabe que ela levou o cara pra casa. Vai ver, ela já tinha fama de levar os caras em coma pra casa, né? Vai saber o que ela fazia ali naquele hospital, naquele plantão. É a sucubus da puta que pariu, velho, essa mulher. Cuidado de me A investigação da polícia é a melhor. Senhor fulano? Sim, sou eu. O senhor teve um amigo que foi esfacelado por um maluco, né? Não, que maluco, foi um lobo. Não, a polícia local, lá de... Águas de Lindóia. Águas de Lindóia já confirmou que ele foi atacado por um louco. É porque tem tudo a ver. Se você pega um cadáver, você vai olhar que as marcas de mordida são exatamente as marcas da boca de um homem, né? É, pois é. Você quer o quê? Que eu vá contra os meus colegas? Esses dois policiais, eu vou te contar, velho. Parece que saíram do filme do Mr. Bean, velho. Não, velho, o Inspetor Crusoe e o amigo dele. Isso! O Inspetor Crusoe é o inteligente do filme, cara. E o outro que era pra ser inteligente é burro igual a porta. Aí, beleza, aquela investigação meia boca. Aí o David fica tendo uns pesadelos mais ou menos. Pô, eu acho maneiro. Eu acho legal, porque você fica tenso de novo. É, mas qual é o propósito? Cara, é o momento que ele começa a se transformar, entendeu? Ele começa a assumir aquela coisa do lobo, do lobisomem, entendeu? Começa a mostrar que ele já tá amaldiçoado, ele já acordou com a maldição. E isso já tá começando a influenciar nele. Não é à toa que passando essa cena dos sonhos, aquela hora que a gente tem um susto do caramba, a hora que aparece um encosto lá do amigo dele, todo dilacerado. Não, já tem um susto na hora que ele abre o olho, porra. Aquela hora que ele abre o olho ali no sonho, porra, aquilo ali quando eu vi a primeira vez foi foda. Ai, eu tomo susto toda vez. Puta que pariu. Cada maquiagem azul, né? É, porra. Mas eu acho mais escroto é aquele sonho que ele tá num filme do John Hughes, cara. Que ele tá em casa e aí entram uns motoqueiros de... Ah, é. Velho, é mulher nota mil total, cara. É mesmo, rapaz. Mulher nota mil tem uma cena que eles estão lá na casa e tá tendo uma festa, não sei o que. De repente aparecem uns motoqueiros do nada e começa a destruir a casa dele. Os motoqueiros pós-apocalípticos. Puta, mas é muito escroto aquilo. Ele sonhou que tava num filme do John Hughes. Cara, o assunto tá encerrado, o senhor foi atacado por um maluco mesmo. Mesmo a vítima falando que foi atacado por um lobo, foda-se você não tem direito a falar porra nenhuma. Então, até logo, tchau, vá com Deus. Aí, beleza, o que você pode fazer? Volta pra casa. Não, continua ali, minha mochilação pela Europa. Aí chega a enfermeira que atua. Você tem onde ficar? Claro que não, né, minha filha? Pô, bora lá pra casa, fuder. É isso mesmo. Cara, ela fala exatamente isso. Pô, vamos meter lá em casa. O cara até fica... O quê? Como? Repete que eu não entendi. Os dois são tão ruins que a mulher, ela fica com a cara plácida o filme inteiro. O ator que faz o David, ele fica rindo. Ele acordou de um coma, ele tá com a cara toda desfacelada, perdeu o melhor amigo dele morto por sabe lá Deus o quê, viu o morto, aí a mulher... Tome o bifinho, tome. Tome o bifinho e o bicho fazendo sorrisinho. Não quero. Como assim, véi? Para de rir, cara. Sua vida tá uma merda, véi. Não satisfeito com isso, a enfermeira vira pra ele e fala assim, bora pra casa meter, véi. Aí ele, pô, bora. Aí ela vai andando e ela é gata, véi. Não, na verdade, pode sacanear a mulher, pode sacanear a mas ela é gata pra caralho. Ela é gata. E ela vai andando com aquela toda esguia, magrinha assim, né? Aí ela chega no apartamento, olha, eu sou uma menina trabalhadora, tá? Não espere muita coisa. Ele, não, tô normal aqui, tô suave. Aí ela, deixa eu te apresentar a casa, que é a sala. Essa pocilga aqui é a cozinha. Isso aqui era pra ser o armário. O que restou é o banheiro. Ela vira e fala assim, até hoje eu só trepei com 9 pessoas, sendo que 6 foi só uma noite só. Hã? É a apresentação, cara. Ela já tá jogando a real ali. Já pois deu é, ó, eu fodo mesmo e meu negócio é meter. Tô nem aí. Aí ela vira pro David e fala assim, de boa, vou ali tomar banho. Tá. Aí o David só olha assim, tá. E aí corta a cena. Nem pra trepar aqueles dois servem, velho. Até a cena de sexo desse filme é insossa, velho. E ela fica com uma cara de blasé, assim. Ela tá fudendo, ela tá com cara de blasé, cara. O cara, pô, tá assistindo alguma coisa? Pô, cara, 9 caras, né, velho? Tô com essa rola americana aí. Tá fazendo nem cosquinha, cara. Aí eles fodem loucamente. Aí ela, pô, tem que trabalhar, né? Porque alguém tem que trabalhar, né? Então fique você desconhecido que eu conheci há 2 dias. Fiquei sozinho na minha casa. Com o pouco que eu tenho nessa vida. Esse bonequinho desgraçado do Mickey. Eu vou ralar que nem uma puta até meia-noite. Cuidando daquele moleque indiano que não sabe falar outra coisa. É. Que porra é aquela, velho? E você fica aí no come-dorme. Velho, a mulher vai fazer compra e o cara não se coça, velho. Pô, na boa, deixa eu... Vamos dividir e rachar. A mulher tá fazendo compra pro cara e o cara tá lá com a mão no bolso. Pois é, né? Sentado no sofá. Pro procurando alguma coisa pra fazer. Aí o filme muito merda se transforma no filme maravilhoso, porque nessa sequência ele já se transforma no lobisomem. Até precisava, né, cara? Tava precisando melhorar alguma hora, né, velho? E aí o piloto do Boeing do Aperta os Cintos resolve investigar, sabe lá Deus por quê, porque ele é um médico muito desocupado. Tá faltando paciente. Aí ele vai lá pro interior de Londres. E aí, vocês têm alguma coisa pra beber? Não! Que cara de bar é esse, velho? Não é, velho? E é engraçado que no bar, 10 horas da manhã, tá Balbrica e os dois bêbados. Aqueles dois caras são o quê, velho? Vive lá dentro, é? Aqueles caras, eles não devem ter vida, eles não devem ter casa. Eles ficam naquele bar no meio do nada, de noite. E rachucha a Balbrica, velho. Não, não deve rachuchar, porque ela sempre tá de mau humor, que ela não dá um sorriso no filme. Ah, com aqueles caras, porra, também? É engraçado que o cara chega lá pra investigar, ele pede um salgadinho. Não temos comida aqui, só cerveja. Aí ele, não, mas tem não sei o quê. Só temos cerveja. Ele, ah, então, ah, né, uma cerveja, fazer o quê? Aí ele pergunta do pentagrama. E aí nisso, um dos caras já olha com aquele olhar tipo, puta, esse cara vai morrer, esse cara tá muito fudido. E aí entra também aquele clichê do arrependido, maluco, que quer encontrar o segredo maldito da cidade, mas que está sendo oprimido pelos colegas malucos de bar. Velho, isso é muito ruim, cara. Sério, essa cena toda, você podia cortar essa cena inteira. E eu vou te falar que era pra ser uma cena chave, cara. Porque era pra ser a cena que levaria o sobrenatural pro filme. Falou, porra, tem uma parada aqui que a gente não sabe o que é. Daria aquele ar sobrenatural pro filme. Pois é, mas eles ficam fazendo um mistériozinho de merda ao invés de contar pro cara lá. Ah, não, olha só, é verdade, os caras vieram aqui, foram atacados, lobisomem, escambau, existe mesmo, tá aqui, ó, esse aqui foi o lobisomem, tem aqui a foto, tá vendo, esse aqui foi o primeiro atacado. Calma aí, velho, você é louco? Você vai admitir que existe uma maldição, partindo do princípio que as autoridades acreditassem? Olha a merda que ia dar, velho. Se você não quer perguntas, apaga a porra do pentagrama da parede, bota um quadro em cima, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a tratar as pessoas bem? Isso! Vamos comprar um amendoim pra servir aqui, né, pra começar. Bota um Cheetos ali pra vender, entendeu? Ah, peta esse pentagrama aí. Ah, isso é a galera, velho. Isso é nego é bêbado, fica desenhando essas merda aí, relaxa. Vamos tirar essa carinha de cu da cara? Vamos tirar essa carinha de cu? Vamos, porque Londres não é o pior lugar pra se morar. Tu não só conhece o Brasil de 1981. Vamos tirar essa carinha de cu. Chega alguém, pô, e aí, tudo bem? Pô, seja bem-vindo ao Cordeiro, não sei o quê. Nome interessante. Pois é, a gente aqui é piadista e tal. O senhor já ouviu falar da lenda do lobisomem? Vamos transformar a coisa numa piada. Não. Chega o cara, pô, vocês podem me oferecer uma bebida? Não! Foda que é o banheiro. Não! Porra, tá difícil. Posso fazer alguma coisa assim? Badão! Aí o cara, que eu posso? Sai daqui! Aí os caras saem, aí sai o outro, o arrependido. O cara leva 5 minutos pra virar pra ele e falar assim: então vamos homem na porra do negócio. Aí o cara, foi um erro? Aí o cara, foi um erro o quê, velho? Os meninos! O cara, caralho. Era pra ficar na estrada? Era pra ficar na estrada. Aí ele vira assim: é que aqui tem um. Aí o cara resolve tomar fôlego pra falar o que tem. Aí o careca resolve sair do bar. Aí grita e faz assim: cala a boca! Cala a puta! Tu bateu o cu! É sua way, né, velho? É! A se fuder! Filha da puta! Aí o outro sai correndo, é o médico. Porra, aí tá foda, velho. Aí vocês não tá querendo deixar eu te ajudar? O que eu acho legal é que se ninguém quer ajudar e não querem que fale sobre o pentagrama na parede, porra, bota um quadro em cima do pentagrama, ele vai continuar lá, cara. Ou ele precisa estar exposto pra funcionar? Ó, eu tô lendo aqui o meu Necronomicon. Na página 666 tá contando que precisa estar exposto, então... Ah, tá. Então é isso. Eu tenho a solução. Você desenha uma rola do lado e fala assim, ah, os moleques vieram aí, ó, fizeram pentagrama, rola. Agora não tenho dinheiro pra pintar essa parede. A ideia da Melina tá perfeita. Desenha uma rola do lado do pentagrama. O nego vai olhar e falar assim, cara, aquela rola ali do lado daquela rola. Ninguém vai ligar pro pentagrama. É aquela rola ali, ah, velho, caralho, e os voadores, meu irmão, nunca viu esse gatinho? Vieram uns bêbados aqui, os brasileiros começaram a desenhar isso aqui, acabou. Ninguém exato. Mais vai reparar no pentagrama, cara. Ninguém. Exato. Bom, aí beleza, aí volta pro cara lá, ele tem a transformação, e aí é a noite de caçada, e aí sim o filme fica muito bom, né, cara? Ah, cara, aí o filme fica excelente, velho. A noite de caçada, a primeira noite de caçada dele é fenomenal. Começa com o casal, né, que vai fazer uma visita, eles atravessam por um bosque ali, numa praça grande, e aí você já começa a ficar tenso dali, porque é um lance meio que você vê que tem alguma coisa errada, você escuta os passos do lobo, você vê o casal de longe, mas até aí você ainda não viu ele propriamente transformado, né? Uma coisa é certa, aquele casal nunca viu um filme de terror. Mas ninguém que participa de um filme de terror viu filme de terror. É batata. Você fala assim, olha gente, chegamos aqui, vamos dar a volta pelos fundos pra fazer uma surpresa. Pronto, fudeu, morreu. Eu acho legal que o anfitrião, ele sabe os amigos que tem, né? Aquela zoeira ali no fundo. Ah, deve ser os idiotas, os teus amigos vindo pra cá. É, foi... Exato. Aí o cara vai e bebe porque a mulher vai lá ver. Porra, velho, né? Sério? Caralho, velho. Mulher é um bicho muito filha da puta. A mulher vira e fala assim: que é aquela zoeira lá embaixo? Ô, cara, sei lá. Ele fala assim: deve ser teus amigos aí. A mulher vai lá ver. Aí ele, pô, tá te zoando, né? Eu moro no terceiro andar, tu quer que eu vá no escuro, no mato, pra ver o que que o nego tá fazendo? Se eu estivesse drogando lá, cara. Não, vai lá ver. Aí o cara desce com aquele copão de uísque naquela vontade. Aí ele olha pra cima e a mulher: vai! Vai logo! O cara vai, pô, que merda. Ele vai pisando no defunto e descobre o cadáver lá. Ah, velho, toma no cu, mulher, cara, porra. Aí, beleza, aí tem a morte do metrô, que nós já falamos qual é. Cena dos mendigos. Ah, cena dos mendigos é ótima, né, cara? Que o cara vira e fala assim: tem alguma coisa vindo ali. Ah, mande o fulano. Aí o cara vai e solta o cachorro vai pro lado oposto. Pro lado oposto do onde estava vindo o barulho. Aí o bêbado vira e fala assim: esse cachorro é muito corajoso. É muito bom. Aí depois, porra, aquela ali, velho, no meio do negócio, aí o cara: eita porra, morreu todo mundo. Falou eita porra, já era. É porque você tá vindo um lobo correndo na tua direção, você não vai correr, você vai ficar... né? Você não vai correr. Sei lá, também acho que o lobisomem deve correr rápido pra caralho. Se ele existisse, né, Calaveira? Só de zoeira, vamos botar de novo o áudio do Bruno gritando na casa do terror. Bota de novo aí. Bota aí, roda aí como é que é corajoso. Tá zoando? Mas como é que ia ser o Bruno correndo do lobisomem? Vai, toca aí, miote. Ai! Ai! Ai! Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho! Essa porra não acaba! Ai, caralho! Tu não é palhaça, não, porra! Filha da puta! Não, não vai morar, não! Ah, não, não, não, não! Bota aqui! Bota aqui, não faz, não! Ah! Eu não quero! Tá escuro! Corre, Calaveira! Aí o filme entra um pouquinho pro A Mosca, né? Ele lembra um pouquinho A Mosca. Lembra que depois que ele virou um lobisomem, ele ficou todo cheio de vigor? Fica cheio de tesão, quer trepar lá com a mulher. É, vou meter, vou meter, vou meter. Ela, não, agora não. Ele, pô, como não agora não? Como agora não? Menino indiano, deu trabalho a noite toda. Como é que tu pega um paciente do hospital, leva pra dentro da tua casa? O cara desaparece a noite toda. Meu irmão, tu apareceu? Rala, daqui agora. Tu é doido. Não, lobisomem, não, vamos no hospital que o doutor, o piloto está querendo falar com você. Aí ele, porra, eu sou lobisomem, me prendo, caralho, velho, o diálogo desse filme, tá que pariu. Aí ele chega no policial e fala assim: eu sou o cara que matou, não liga não, ele que perdeu o amigo agora. Aí ele, vai me prender não? A rainha da Inglaterra é um homem, o príncipe Charles é uma bichinha, o cara, agora para. Ele, eu vou te prender. Ele, porra, me prende, caralho. Ó, eu vou te levar pra delegacia, você tá afirmando que foi você, vamos investigar, que merda é essa, né? Não, não, vai embora daqui, que eu tenho mais do que tirar fotos com esses turistas. E aí o filme fica extremamente merda, porque aí depois segue seu diálogo que ele conta com o Jack no cinema pornô, e ali tem a última transformação. O lobo devorando o cadáver lá do Lanterninha dentro do cinema, foda pra caralho, aquele lobo comendo bicho assim. Toda aquela sequência final do filme é ótima, cara, é muito boa. Essa cena, o John Landis tava com a equipe filmando em Londres, e aí ele falou assim: olha, eu quero que nessa cena, vou botar a câmera aqui, preciso que alguém da produção pegue a cabeça e jogue aqui no capô do carro. E aí nego ficou sem entender, ficou todo mundo quieto assim, ele: gente, cabeça, pega aí e joga no capô do carro. Nego quieto, sim. Aí ele pegou a cabeça e jogou no capô do carro. Falou: gente, cabeça no capô. Jogou, sim. Aí nego: ah, você quis dizer... E aí falaram a outra palavra que na Inglaterra quer dizer capô. Ele falava uma palavra em inglês que nos Estados Unidos era, sei lá, hood. Na Inglaterra era, sei lá, de... blé, blé, blé. Ah, sei que nem em português daqui, o português de Portugal, né? Sei lá, é cacetinho e lá é pãozinho, né? Tipo pãozinho. Aí o lobo começa, corre pra lá, corre pra cá, não sei o quê, se mete numa rua sem saída, aí vem a enfermeira: David, te amo. Com a cara plácida. Aí, de repente, do nada, a polícia, que não queria se meter lá, quando ela fala eu te amo, resolve fuzilar o bicho. Porque ele vai atacar ela. Ah, ele vai atacar ela? Porque essa enfermeira retardada, sabendo que ele não tinha memória de porra nenhuma quando ele era lobo, saiu correndo, furou o bloqueio policial, que é um bloqueio de merda, chegou na frente do lobisomem: David, I love you. Aí o lobo, que tipo, olhou pra cara dela, viu o filé mignon, a foi pra atacar. Aí nisso, um policial de bom senso resolveu atirar da porra do bicho, em vez de ter atirado não, antes. Não. Discordo completamente. Primeiro, discordo com o fato de você ter interpretado, porque a mulher não interpreta nada. Ela corre, para e fala, David, eu te amo. É, verdade. A cena é assim. E segundo, que você não entendeu o final do filme. Quando ela fala, eu te amo, o resquício de humanidade dele voltou um pouco. Isso. E ele percebeu a merda que ele tinha feito. É como se ele tivesse tomado a consciência. Vocês notaram isso? Eu não notei isso, não. Porque ele veio pra cima dela. Nessa hora, ele ia ficar em pé e dar um abraço nela. Não. Cala a boca, Bruno. O Bruno Laganá hoje, ele tá muito cheio de perninha. Bota de novo ele gritando dos monstros lá na casa do terror. Bota. Olha o bicho! É o bicho! Essa porra não acaba! Na minha opinião, o que aconteceu foi isso. Na hora que ela fala eu te amo, aquela parte animalesca dele diminuiu um pouco. Eu acho que ele recuperou um pouco da humanidade dele. Mas ele tava indo pra cima dela. Não. Foi o que aconteceu, porra. Ele tava com a boca de ameaça e quando ela fala, ele dá uma diminuída. Presta atenção, ele diminui um pouco a ferocidade dele. É como se ele tivesse se acalmado. E isso, inclusive, é uma cena que tem no próprio filme Lobisomem de 2010 que o Bruno citou anteriormente. Verdade. O lobisomem ia matar a mulher e ela fala pra ele, pô, eu te amo. Aí o lobisomem meio que fica, caralho, e agora? Mato no mato? Ele meio que começa a entrar em conflito com aquele sangue assassino dele. Eu interpreto aquele final da seguinte forma. Quando ela fala eu te amo, ele recupera um pouco da humanidade dele e se dá conta que ele é um lobisomem. Então ele meio que, entre aspas, atacou pra ele ser atingido, morto e morrer. Você acha que ele quis se matar, então? Eu acho que sim. Eu acho que eu entendi daquela cena isso. Ele olha pra ela e não ataca ela. Mas ele não atacou porque já foi fuzilado antes. Na hora que ele vai pra frente, ele já toma o tiro. Pois é, mas é aquela coisa, ele diminui a ferocidade dele e vai pra cima dela. Então eu acho que aquilo ali foi um suicídio. E você, Brunão, achou o quê? Eu acho que o final é tão feliz que no final dá pra tocar o Blue Moon animadinho. É por isso, todo mundo fica feliz que o cara morreu. É por isso que toca essa música feliz. E você, Mel, o que, é que você acha? Pra mim, ele ataca ela, como eu acabei de ver aqui. Tudo bem, ele faz a expressão que ela fala, eu te amo, mas depois ele rosna de novo pra ela e vai atacar e eles atiram nela. Eu também notei isso, que ele pode ter diminuído, mas na hora que ele vai dar o ataque, ele tá feroz. Ele vai atacar mesmo pra matar ela. Ele não tá tranquilo com as orelhinhas pra trás, que nem cachorrinho. Ele tá em posição de ataque ali. Foi o que eu notei. Eu pensei que, mesmo de repente ele tendo um pingo de humanidade de volta, que na hora que ele para, ele é um lobo. Ele tá vendo a presa dele na frente dele. Ele ia atacar. E eles também podiam ter feito, sabe o quê? Que não aconteceria nada. Matado a porra do David também. Pronto, escondi os corpos, não conseguia saber porra nenhuma. Se eles sabiam da maldição, pô, o cara que sobrevive vai ser o lobisomem. Mata os dois ali logo, então, mata, né? Mata os dois e pronto, porra. E já tinha acabado o filme no começo, né, meu? É, pronto, não ia ter filme. Aí ia acabar, bom, bom, aí você ia ficar parado. Cara, velho, que merda de filme é esse? Caralho, cuspi água aqui, puta que pariu. Que foi? Tá bebendo água, você falou essa merda, eu cuspi água aqui. Não, pô, falei nada. Morreu o filme, o cara ia morrer, morreu os dois. Bebra, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. E acabou o filme. Aí, nego, porra, é isso aí? É o que tem. Caraca. Você se recompôs aí, viante. É, e a minha frase de abertura já foi também, né? Tinha a ver com essa porra dessa transformação, caralho. Eu acho engraçado que entra ano, entra sertão, sai sertão em Brasília e o Miotti continua grosso com a porta, né, velho? É impressionante, velho. Eu fico imaginando o Miotti quando nasceu. Imagina, tiraram o Miotti dentro da mãe dele e ele ficava assim, Certeza que o Miotti quando saiu, ao invés do médico dar um tapa no Miotti, o Miotti deu um tapa no médico. Na cara dele, filho da puta! Olha o grito. É Pois é. É, não, é o grilo que tá foda. Tá, todo mundo que tá gravando comigo tá falando do grilo. Tá foda esse grilo. Toda noite nessa porra. Eu, hein? É foda. Esse grilo aí, viote. Nem me fale. É o grilo falante, é tua consciência, velho. Presta atenção, cri, cara. Cri, cri, cri. Adoro sacanear esses dois pobres. Eu vou pro Hopi Hari, tá? Eu vou te causar várias invejas, tá? Antes da gente ir pro recado de amigo, eu tenho que contar uma curiosidade da Melina. Ela vai pro Hopi Hari e ela reclama que ela tem que pagar os 10 reais de estacionamento pra ir pro Hopi Hari. Lógico. Como é que essa desgraça quer sair do país, véi? Aldo, antes de começar, eu contei pro Brunão. Sabe o que aconteceu com o meu iPhone hoje? Deu aviso de que tava muito quente e parou de funcionar. Ah, aconteceu isso com o do Vivaco uma vez. Caralho, fiquei de cara. Mas o que você ficou fazendo pra esquentar tanto ele? Sabe quantos graus tá aqui em Brasília? 35 graus. O dia que acabou a minha água, fez 37 graus, cara. Acabou a água dela. Ela tá sem água na casa. Essa família de Ribeirinho é uma merda. É 35 graus e a umidade do ar tá 13%. Cara. Eu enchi vários baldes pra deixar aqui. Caralho, igual a dona Florinda. Tava, minha casa tava igual. Meu pai fez uma coisa parecida, só que com um Calígula. Meu pai alugou Calígula, ele não sabia que era um pornô. Ele achava que era filme de época, e eu sempre gostei. Ele não leu a sinopse, cara? Cara, era pirata, não vinha, só vinha escrito Calígula na frente, assim, folha A4 com uma caneta, entendeu? Era pirata lá das locadoras vagabundo lá, que dos amigos dele do Senado, que tinha dinheiro, aí alugava e ficava pirateando. Ninguém tinha videocassete, e os caras tinham dois, né, pra ostentar, e ficar ninguém pirateando. Ninguém tinha fazia. Mais o que fazer no Senado também. Pois é, aí meu pai, ele tinha locadora pirata, meu pai alugava com os caras lá pela facilidade. E aí meu pai levou, pô, esse filme aqui tem capa espada e tal, meu moleque gosta, eu vou levar. Levou, rapaz, na hora que começou, eu vi aquele pirocão na tela, meu pai correu, desligou a televisão. Ah, essa, pai, isso é um pênis? Aí meu pai, não é pra você ver, não. Era um cogumelo, meu filho, não era nada, não. Vamos falar do filme. E o grilo? E o grilo? Eu vou chamar a porra do mousse de chocolate pra matar essa porra desse grilo. Quem? O mousse de chocolate, pô. Lembra que ele mata no Top Secret? Vai chamar o mousse de chocolate. E aí sai aqui esse uivo aí, miote. Esse uivo, miote. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Porra, tá foda esse grilo aí, miote. Esse grilo participa mais que o miote. Olha, interneticos, a gente não botou isso no último programa? Tem o link todinho do Capitão Yo no YouTube. Miote, tu bota aí o link do filme todinho do Capitão Yo pra vocês verem o cocô que é esse negócio. E para de ficar falando dessa merda, Bruno. Eu não tô puto com essa bosta. Tu me fez perder uma hora e meia naquela bosta do Epcot pra ver aquele cocô e você tava curtindo. Sendo que ele nem... Curto até hoje. Acho maneiro. Olha aí pra vocês verem. Lá vem o Miote. Miote, caçador de putaria. Ela tem mesmo uma cara de atriz dos anos 70, né? Olha o Miote. Tanto que você vê ela no filme olhando pro cara, o cara tá desmaiado na porra da maca, da cama, e ela fica com aquele olhar de tesão pra ele. Que bucetão peludo, velho, olha só. Que isso, que site que você tá olhando? Olha o link aí, porra, que eu mandei. Extasiado no chão, olha lá. Nossa! Pronto, perdemos um integrante. De esperança do quiçá, quem sabe, de se a força do amor, da magia cair aqui e transformar ele de novo num humano. Mas eu acho difícil, não sei não, não reparei nisso que você tá falando, não. Sabe por quê? Você nunca foi pra Disney. Você não acredita na magia. Por isso que você não acredita na magia, né, Brunão? É verdade. Se fosse na Disney, ele ia se transformar de novo em David, né?